Não dá pra mentir, hein? Cabra da peste. E MK? É mais uma do homem, é J. Tanta coisa pra acontecer de novo. Acho que me perdi nesse teu jogo. E não tem como nem voltar atrás. E pra mim tanto, faz e pra mim tanto. Vou voltar curtir o baile no voo. Ela sabe que eu sou do bagulho todo. Se interessa quando vai pensar do mundo. Acho que me perdi nesse teu jogo. E não tem como me voltar atrás. E pra mim tanto, faz e pra mim tanto. Vou voltar curtir o baile no voo. Ela sabe que eu sou do bagulho todo. Se interessa quando vai pensar no mundo. É jogo, tá em mim gostoso, gostoso. Vou voltar curtir o baile no voo. Ela sabe que eu sou do bagulho todo. Se interessa quando vai pensar no mundo. É jogo. Andando e migrando. As meninas do TikTok. O Livinho vai mandar. Vai devagar. Vai devagar. Essa não é eu. Cabra da peste, MK, Recife, Nordeste. Acha onda, não fala que não mentiu, nem nunca me viu, senta, vivendo sem limite, isso ainda parece um filme, acompanha, isso não é brincadeira, mas nunca fala besteira, minha de segunda-feira, ela me pede uma tira, pra tudo que eu queira, chama aquela mais ligeira. Do MK no beat. Lancei o forte americano e o bigodinho. Eu tô com a croque de roupa e ela vem jogar pra trás. MKzinho, ela me chama qualificadamente. É onde que tu pode cá, topa cama quente. É onde que tu pode cá, topa cama quente. É onde que tu pode cá, topa cama quente. Quatro, nada, cê não fez.